olhos nesta passagem, quando o champanha corria roto no alto meio da gran finale. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinta que era pra rebater a fria. Levantou uma mufadinha, falou pro dono: eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga no lugar deste vem por os pés. O senhor que é proprietário deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nesta ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de palma, gritaram viva pro fazendeiro que tem milhões de pedra e café por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência, nosso mercado no estrangeiro, e portanto veja que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Com um modo bem cortês respondeu o peão pra rapaziada: esta riqueza não me assusta, topo e aposto qualquer parar. Cada pé deste café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boia. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais plasmado, pagando a pinga com 1.000 cruzeiros, disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradinho e perguntar pelo